pode estar preso pelo prédio, pode estar batizado com o Uno 397, pushback, acionamento, portão 3. Uno 397 autorizado, puxa acionamento e resposta para o táxi. Vai chamar para o táxi, Uno 397. Voo 983, gate 5, pushback, acionamento. Eu tô vendo que ainda o Fing não foi retirado. Reporte, push, beleza, ficou totalmente pronto, senão vai atrasar o... Os aeronaves já estão finalizando, push. Tá, pode estar fechado, só falta o operador de retiramento. É, mas a gente tá pronto aqui, então. Afirmativo, é, isso tá acontecendo, vem acontecendo em Salvador. A gente tá relatando, entendeu? Eu solicito que o senhor relate também, mas pra gente só considera totalmente pronto quando a aeronave inicia o push. Porque o que é que tá acontecendo? A taxa alfa tá interditada e só tem a única saída do pátio, a taxa Índia. Se eu autorizo o senhor está totalmente pronto, sem um fing retirado, vai atrasar todo mundo que já finalizou o push, ok? Para iniciar o táxi. Ah, tá, então, ok. Já tirou o fing aqui, se a gente puder iniciar, beleza. Por aguardo, temos um trip finalizando... Cogino, tá livre seu pushback acionamento no 05, é por táxi, gol 93. Sim, é por táxi, 93, obrigado. Para o táxi, o trip 5595, está com o POB de 68, 3h30, Altena Salvador. Trip 5595, autorizado táxi até o través do portão 06. Táxi, autorizado até o través do portão 06. Para o táxi, eu vou 1397, estamos com 129 POB, autonomia de 4 horas e 30, alterna Galeão. Uno 397, Kenegal 10 no 4, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Ponto de espera, torre 186, eu vou no 397. Thank you. 595, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, por espera da Uno 0, Torre Uno, no 16. Atente para o Boeing 737 da Gol à sua frente, número 2 para decolagem. Tomativo, autorizado táxi até via Índia, por espera da Uno 0, atento ao Gol 35595. Uno 397, além da cola, pista no 0, vento 070 graus, 12 nós. Além da cola, Uno 397. Uno 983, QNH 10 no 4, autorizado táxi, via Pátio Uno, Índia, ponte esperada 10, torre 1 no 8.6, número 3 para decolagem. Atende para o trip à sua frente. Atende, via Pátio, Pátio Índia, ponte esperada 10. Complete aproximação, chame torre 118.6, tá 3896. 3896. Renan 1140, conta pra cópia. Pronto. Renan 1140 para Recife, autorizado nível de voo 350 via UP UISC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puga, transição Aracaju, controle 1 no 9.35, transponder 5027. Chanel 140, autorizado Recife 350, via Peruísco 58, decola pista 10, curva esquerda, Pul Caracaju, controle 11935, aciona 5027. Chanel 140, acionamento correto, resposta pronto para puxa acionamento. Bota lá. Tá 3896, passando aqui para baixar a travada visual. 3896, bom dia. A aeronave na cabeça já iniciou, em São Arepo está livre. 3896. Siga o Norte Cabral. O Norte Cabral decolou de Costa Azul, cara, mas comprou de Salvador. Vai mantendo 510 com a bota, cara. O Norte Cabral. O Norte Cabral mantém as condições visuais de esporte visual com campo. É com a visual com campo, o Norte Cabral. Então 3896, 20090 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Repouso 3896. Uno 397, decolou os 36, controle 119, decimal 35. Controle 1935, bom trabalho. O trip 5595 após Airbus na final, ali mantém, pista no zero. Controle, bom dia, gol 1397. Gol no 397, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Mantendo o perfil da EL, subindo para 360 no 397. Olímpico 63. 63 para 5. Olímpico 63, estou com o plano Vocon, patrulha marítima, proveniente da Kilo para partida. Meia 63. Acione após para táxi. Confirma a mensagem para o 263. Acione e reposte para o táxi. Reportará para o táxi, 263. Trip 5595 confirmando, está autorizado a alinhar e manter. Cabeceiro no zero. Bravo. Chame torre 118-316. Chame meio bravo. Tá, 3602, táxi com 145, 4 horas e 25, alternando com o 5. Guarde táxi 3602. Vai. Salvador, Papai Romeu, Romeu, tá bravo? Papai Romeu, Romeu, acho que tá bravo. Tá autorizado a presença, segundo seu direito, 17, a porta de base para o final. A base é 17, Romeu, tá bravo. Tá 3896, são os 38, solo 121, decimal 9. Salvador, bom dia, tá 3896, lembrando, 17. 3896, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3896. 95. 92, pode alinhar depois do trip ali atrás? Afim, após o início do trip, autorizado, alinhar e manter. Cabeceiro 10, como 9 e 3. Afim. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, aciona identificação, desça para nível de voo 040, chegada a bomba. 040 na bomba, informa que perdeu contato com o na frequência do Salvador, voo no 260. Gol no 260, aciona identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mari. Aidente, 050, chegada a Mari, 1260. O grau, seu número 9, autorizado pouso, pista no 7. Bravo. Gol 96, autorizado por 207. Sou de Salvador, muito bom dia, trip 5595, tá na Coral. Trip 5595, contato radar, subiu para 140, sai da Coral. Subindo para 140, sai da Coral. Meu, acho que é bravo, funcionando só os 4-2, não corte de frequência. Que lógica, Alfa, prossegui. Gol no 983, autorizado a decolar, pista no 0, vento 100 graus, 149. Livre de decolar, 93. 0135, quilótica alfa. Confirme, vai pousar em Salvador? Ali mantém, capitão. Ali mantém no 002. Decolado 243, controle 1 no 9, decimal 35. 935, dá pra. 983, bom dia. Decolagem, suba para nível de voo 360, sai da árvore. Virar. Controle Salvador, bom dia, é o 73198 com aquilo na mão. 3198, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3198. A voz é meio de boiola, velho. Sim, sim, 125, décima 1, secundária 13325, gol no 397. É, poderia confirmar para o 1397, Recife? Recife, 125, décima 1, secundária 13325, gol no 397. 251-3325, grato bom trabalho, vamos lá, 397. A voz é meio de boiola mesmo, com aquilo na mão. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, chamar estabilizado, 423. No 0, 20, 080 graus, 159. 02, iniciando. Papa Romeu, Romeu Mike Mike, chame Recife 126-85, secundária 13365. Romeu 85-3365, 500 Mike Mike. Fala Salvador, XM140, puxa bem estacionamento no 02. Boa tarde, bom dia. XM140, autorizado, puxa estacionamento e reporte para o táxi. Autorizado, puxa estacionamento no 02, você poderá estar. Desça para 065, Romeu Papatão. Rota 3602. Rota 3602, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 300, saída da EL. 300 da EL, dá presente, pode voar da EL, Felipe? Negativo, mantém a saída, Rota 3602. 3602. Estabilizado? Ainda não. Ajuste 1 no 0 no 4, Romeu Papatão. Quatro 4207, estou localizador com a... estabilizando no ILS com a pista vista. Chame a torre 118, decimal 6, azul 4207. 186. Torre, Salvador, bom dia, azul 4207, final ILS, pista 10. Azul 4207, checa treino de pouso, vento 090 graus, 149, prezado de pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 4207. Registro 04, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, 1260, pós-stop, 2000, reportar estabilizado, X-ray, 260. Via 907, Mike Charlie, where is your apron and the gate? We are on apron 3, all the way at the end. We're not at the gate, and we have information here. November 907, Mike Charlie, roger, wait for the copy. Go, Nipo 63. Salvador, Olimpo 63, pronto para o táxi. Olimpo 63, autorizado o táxi até o hotel, reposto no hotel para ingresso da pista 10. Obrigado, até o hotel, reposto no ingresso da 10. 63, táxi até o hotel, no hotel chame a torre, 18.6 para cruzamento da pista. Na hotel, chama na torre para cruzamento, 118.6, Olimpo 63. Olimpo, confirma o PLB. 1983, voo Ilhéu, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, secundária 13325. 25, quando vai chamar, obrigado. Azul 4207, solo 50, direita, solo 121.9. Livrando, solo 219, 4207. Solo Salvador. Bom dia, azul 4207, quebrando via foco, final de nossa escuta. Olimpo 03, prezado cruzamento 10028. Na Delta chama solo 1219. Prezado cruzamento, Olimpo 63, na Alfa chamará solo. Chané, Milano 40, Quenegão 04, autorizado táxi via Índia, por esperada 10, chame torre 1.6. Índia 10, 28.6, 6140. Solo 4207, livrou, está na sua escuta. Azul 4207, atende para Olimpos. Atende para Olimpos. Reporte antes da Delta. Ok, atento com Olimpos, vai reportar a Delta, 4207. Solo, Olimpo 63 na Delta, ingressando na Alfa. Confirme? Olimpo 63 na Delta, ingressando na Alfa. Via Alfa, Juliette, pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Juliette, pátio 1, Índia, chamará no ponto de espera 118.6. Isso é um Orion, né? Sim. Sim. Torre 1118, decimal 6, gol no 260. 18, 6, 2 a 0. 3198, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4. Autorizado LS em passagem. Orion Pro Electra, o Orion é mais moderno? A versão militar é o P3, mas o restante é igual. Igual no 260. Uma mil e meia para o externo. O Xené 6140 que mandou o GLN da cola da Charlie. Afirmo, possibilidade da Charlie 6140. Ok, repórter do Xené 6140. O 1260, dois alinhando para a decolagem, informa a pista livre. Na escuta. Portão 0104-0207. November 9-07, Mike Charlie, ready for copy? Yeah, go for it. Hawker 907, Mike Charlie. November 07, Mike Charlie, que hoje to Sierra Alpha November Tango, flat level 340 via Amplitude 17. Runway 10 after departure, turn right. Agua departure after you fly Elifa. So, Salvador Approach Control, 19.35, Squawk 5563. Hawker 907, Mike Charlie is clear to Sierra Alpha November Tango, climbing team point level 350, and then after 10 minutes right turn, doing the Alifa departure, 119.35 5563. November 907, Mike Charlie, your flight level is 340, and Argo departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, after you fly Elifa, Echo, Lima, Echo, Fox, Alfa. The initial flight altitude is 340 for Hawker 907, Mike Charlie. Would you like us to do the Elifa 1 departure? I don't understand. 140 decolada 255, controle 119.35. Departure will be Arbor, first Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, after you fly Elefa, Echo Lima, Echo Fox Alfa. Oh, bom dia, Xené 6140. O Xané 6140, contato radar na decolagem, subou 350, saída PUC. 350, PUC, a possibilidade de voar condições visuais do setor Aracaju, vai enviar desvio. November 907, Mike Charlie, Arbor Departure, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, after you fly Elifa Position, Elefa Position, Echo Lima, Echo Fox Alfa. Romeo Oscar after the Elifa transition for Hawker 907, Mike Charlie, thank you. Controle Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, prossiga. Victor Mike Quebec, de Cairo Lorenzo para Salvador, passou através de Vera Cruz, na segunda 2016, estacionado 01, 61 a bordo, com 2 a bordo. Júlio, Quebec. Gente, reporte Paris, Vitor Mike Quebec. Passou na Paris, Quebec. Affirmative, sir. Arbor departure will fly that, and then Elifa, and then as file turn up to 340. November 907, Mike Charlie, route back reactor for the red for startup. Okay, sir, we are ready for startup. Solo 1260, livrou. 1260, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Essa Juliette, vai dar. 2, passa, 180, informação quilo. Gol no 738, acela a identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. 050 Mari, 1, 7, 3, 2. A autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 20, 090 graus, 139. Livre, alinhar e decolar.